Olá, aqui é a Rebeca, do Mãe, o canal das Bênçãos de Deus, e vamos dar continuidade à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autor Isis Regina, em colaboração com o IG Filhos Desafio Ministério. O texto de hoje, o título é Qual é seu problema, mãe? Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Jeremias 31, 35. Quando olhamos para a grandeza de Deus, é lógica a análise que, se ele estabeleceu as leis fixas na natureza, como não será infinitamente maior que qualquer problema? Qual é o seu problema, mãe? Por maior que pareça ser, não é maior que Deus? Depende de você. Assim que a grandeza de Deus for revelada a você, então também terá condições de mostrar essa grandeza aos seus filhos. Da mesma forma que Deus não pode invalidar essa aliança referente às leis fixas da natureza, também não poderá voltar atrás para aquele que crê na grandeza dele. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias 31, 36. Veja quanto tempo Israel ficou exilado. Mas por causa da promessa de Deus, Israel voltou a ser nação em 1948. Quer mais prova contundente? Deus não se esqueceu dessa promessa feita na época de Jeremias. Mãe, se você tem essa grandeza de Deus dentro de você, poderá salvar seu filho. Tome posse primeiro da maior grandeza, que é ter o Espírito de Deus vivo em sua vida, e você se agigantará diante de todos os seus problemas. Isis Regina, de mãe para mãe. O que é qualquer problema comparado à grandeza de Deus? Não pense no tamanho dos seus problemas, pense na grandeza de Deus. Lute e persevere. Certamente alcançará a vitória. Bom dia.